Levanta a cabeça, aconteça o que aconteça. Fique firme no Senhor e prevaleça. Não esqueça quem te alimenta, quem te sustenta, quem traz a chuva, quem faz brotar do chão o grão, quem morreu no seu lugar e te tirou da escravidão. Reconheça o seu Senhor e levanta a mão, e em nome de Jesus, viva como campeão.